o quão rico é o panorama da música em português. Longe vai o tempo em que tínhamos a dúvida de fazer destaque por semana de uma banda se teríamos produção nacional suficiente. Hoje em dia, a verdade é que nos começam a faltar semanas para a produção nacional, e boa produção nacional. O que faz com que muitos projetos, apesar de ter sido algo, vamos adiando até para arranjar melhores datas e melhores condições de gravar com os seus autores, mas não ficam esquecidos. É o caso de A Porta ao Lado, o álbum que em abril surge como sendo um projeto de Miguel Gameiro a solo. Miguel Gameiro, sebejamente conhecido dos Polo Norte e de outros projetos onde também andou e com quem cantou também, e que numa altura em que há um tema que está a passar visivelmente numa telenovela, enfim, seria mais que justo de que para este mês de novembro, início do mês de novembro, estivéssemos com o Miguel Gameiro para falar deste seu Porto ao Lado. Antes de mais, bem-vindo uma vez mais aqui à Boa Nova, Miguel. Olá, como estão? Obrigado pelo convite que me fizeram. Miguel, já falámos por duas vezes, três vezes foi o número de destaques que tivemos para o Polo Norte nestes últimos anos. Sim. E agora temos aqui um álbum a solo. Quando é que percebeu que estes temas, de algum modo, não se enquadravam no Polo Norte e que havia necessidade de ter um projeto seu a solo? Olha, isto começou tudo no ano que antecedeu o lançamento do álbum do Polo Norte, que fazia a revisitação das suas canções mais conhecidas. Portanto, uhum. Nós lançámos um álbum onde regravámos as canções mais conhecidas do grupo, que era um álbum de celebração, 15 anos do grupo, e durante esse ano eu comecei a compor algumas canções, se calhar já com esta ideia na minha cabeça, não sei, comecei a compor algumas canções que realmente fariam mais sentido num projeto a solo do que enquadradas no âmbito do grupo. E assim foi, a ideia foi se desenvolvendo na minha cabeça, fui escrevendo as canções e pronto, as coisas foram-se compondo dessa forma, e também faria sentido fazê-lo, porque o grupo também fazia 15 anos de carreira. Uhum. e era necessário realmente fazer uma pausa e repensar tudo. Era importante também trabalhar com outros músicos, trocar outras experiências, porque isso também faz parte do crescimento de um músico, e eu considerava isso e considero ainda muito, muito importante. E pronto, as coisas foram-se compondo e foram-se todas elas levando-me a esse caminho de um disco a solo. E isso coloca os Polo Norte aonde? Num limbo? Numa situação que em breve estarão no vento da estrada? Não, o que acontece com a maior parte das bandas, e nem é só no panorama nacional, mas internacional, é que as bandas anunciam um fim, terminam, e depois, passados 2-3 anos, regressam. Isso para mim não faz sentido nenhum. Acho que quando as coisas terminam, não regressam. Uhum. Às vezes também são manobras de marketing e são manobras dos próprios grupos. Eu prefiro não dizer que o grupo terminou, portanto o grupo parou. Nós deixámos de trabalhar, neste momento nós estamos a trabalhar em conjunto, os elementos que faziam parte da banda. Portanto o grupo parou e eu estou com o meu álbum a solo, tenciono lançar um segundo álbum já para 2011. Uhum. Depois se farei outro ou não, quer dizer, isso também depois depende, e logo também as canções me dirão se será esse o caminho ou não. Mas eu não gosto de fechar as portas, por isso é que esta é outra porta que se abre. Aliás, eu gosto de abrir portas, não gosto nada de as fechar. É a porta ao lado, precisamente. Exatamente. Eu sou a bala que fala, eu não te amo nem te odeio. Eu sou cego, não sei distinguir o bonito do feio. Não vejo branco nem preto, mato mas não te conheço. Vivo no escuro quando o ódio me chama eu apareço. Vontade própria não tenho, a meta é o alvo. Não sou amigo de ninguém, comigo ninguém está a salvo. Mãos frias, és que me tocam quente os corpos que atinjo. A tua dor eu não sinto, mostro um sorriso que finjo. Apago existências, troco futuros por memórias. Sou narrador, protagonista das minhas próprias histórias. Sou de todos os tamanhos, feitio de todas as cores. Sou o primeiro a saber, sou testemunha de horrores. Sou projétil, eu sou arma, a última notícia. Não sei distinguir um ladrão de polícia. Homens lutam comigo, outros fogem de mim. Eu sou a bala que fala, quando fala anuncia o fim. Não tenho amor por ninguém. Não tenho amor por ninguém. Não tem cor, não tem sexo, não tem raça, não tem nexo. Não tem cor, não tem sexo, não tem raça, não tem nexo. Um mundo de emoções. Eu só queria saber, pela voz que se cala. Eu só queria saber, pela voz que se cala, a distância que existe entre o homem, entre o homem e a bala. Como há pouco falávamos das sonoridades que estão aqui neste álbum e que eventualmente não teriam cabimento no Polo Norte, vem-nos logo à memória o tema que grava aqui com o Bossa em Si. Esse é um dos exemplos de um som que não deveria ser som para o norte. Sim, é um do Homem e a Bala, não é? É, exatamente. Isto é um álbum assumidamente pop, este álbum. É muito mais pop e muito menos rock. Polo Norte, apesar de pensar um bocadinho diferente, a maior parte das pessoas pensava diferente, as pessoas que não conheciam o grupo, tinha muito mais rock do que pop. Este álbum, pela temática e pelas canções, também é um álbum muito mais de autor, muito mais de quem escreve num isolamento e quem faz as canções e quem está reservado. Muito menos um álbum de banda, não é? Porque é sempre diferente escrever para o intuito de uma banda, não sei, de um grupo, e escrever enquanto cantautor. E este álbum, mesmo sendo um álbum pop, tem extremos. E um dos extremos é essa canção que o Bossa em Si, é uma canção muito dura, muito forte, com uma grande componente de crítica social, e que eu achei importante abordar neste meu disco, e fazer o convite ao Bossa em Si para que me ajudasse e para que desse o seu contributo, que foi extraordinário. E porque o Bossa em Si, e que há dias estivemos aqui com um álbum de fado em destaque, Marco Rodrigues, que tem uma letra escrita pelo Bossa em Si. E porquê o Bossa em Si, de declaração neste álbum? Olha, em primeiro lugar porque é um excelente autor, um excelente músico. Uhum. Depois porque é meu amigo, também é importante nestas coisas. Torna tudo mais fácil. Exatamente. E depois também, eu quando estava a escrever a canção, também imediatamente me ocorreu o Bossa em Si, de forma como ele diz as palavras e comentou as palavras, como escreve. Portanto, achei que faria, que se enquadrava na perfeição esta colaboração com ele. Daí o facto de ter feito esse convite, ainda bem que ele aceitou. Dá-me um abraço que seja forte e me conforte a cada canto. Não digas nada, nada é tanto, e eu não me importo. Dá-me um abraço, fica por perto, neste aperto, tão pouco espaço. Não quero mais nada, só o silêncio do teu abraço. Já me perdi sem rumo certo, já me venci pelo cansaço. Estando longe, estive tão perto do teu abraço. aperte e me aperte sem me apertar. Eu já estou perto, abre os teus braços quando eu chegar. É nesse abraço que eu descanso, esse espaço que me sossegue. Quando possas, dá-me outro abraço, só não chega. Já me perdi, sem rumo certo, já me venci pelo cansaço. Estou longe, estive tão perto do teu abraço. Já me perdi, sem rumo certo, já me venci pelo cansaço. Estando longe, estive tão perto do teu abraço. Dá-me um abraço foi a antecipação deste Porto ao Lado, um dos temas que teve um airplay desde de maio, abril-maio, mas aqui na Boa Nova Frente começou a passar e depois teve a visibilidade também numa telenovela. Isto, o tema foi escolhido, presumo por si, ou em conjunto com a editora, para antecipar a vinda do Porto ao Lado. Esperava um airplay tão grande deste tema? Não. Aliás, eu nunca espero nada. Isso é sempre o que se passa comigo em todos os álbuns. Uhum. Continuo a ficar surpreendido quando ouço uma canção minha na rádio e a passar na rádio. Continuo realmente vou no carro e ouço, olha, está a passar na rádio. Uhum. Continuo a ficar surpreso com isso. E obviamente não esperava que tivesse uma aceitação tão grande e um airplay tão grande, e fiquei muito feliz com isso. Fiquei muito, muito contente. Aliás, deve ter sido das canções portuguesas que esteve na rádio com maior airplay. Isso, uhum, deixa-me muito contente, porque é sinal que as pessoas gostaram da canção e se identificaram com ela, e isso deixa-me muito feliz, obviamente. Eu recordo-me de ouvir o tema a primeira vez e estava aqui na rádio, e no momento em que estávamos a programar no sistema, estava a tocar e o drone colega diz: olha, Polo Norte tem um tema novo. Ao mesmo tempo que há aqui situações que são suas a solo, teriam também que obviamente o Polo Norte, se assim fosse. Ou seja, a sonoridade do Polo Norte está muito identificada à sua voz. Sim, isso é, quer dizer, isso é o problema o problema e a solução, lá, quer dizer, não sei se poderá ser também considerado um problema. Uhum. Obviamente há uma identificação da voz, não é? E do vocalista, portanto necessariamente haverá sempre algumas semelhanças. O Dá-me um Abraço talvez seja das canções em tudo mais semelhantes àquilo que fazíamos no grupo, mas quem ouviu o álbum depois na totalidade, sendo o Homem e a Bala um desses exemplos, verá que grande parte das canções tem uma temática diferente e os arranjos que são feitos são diferentes, é em tudo diferente. Mas lá está, quer dizer, eu também não pretendo. Também acontece muitas vezes com artistas que gravam a solo, depois de terem trabalhado nos seus grupos e terem criado os seus grupos, tentarem demarcar-se à força quase daquilo que fizeram no passado. Eu não tenho, sou bem resolvido, felizmente, não tenho problemas nenhums, muito pelo contrário, muito me orgulho daquilo que construí nos Polo Norte. Aliás, eu sou um dos fundadores do grupo, e tanto mais que continuo ainda hoje a tocar nos meus concertos canções dos Polo Norte, que são da minha autoria, é, com muito gosto. Lisboa, O Grito, Aprender a Ser Feliz, portanto, essas canções fazem parte do meu repertório e no fundo são a minha história. história, na música, não é? E nesse sentido também não vejo necessidade também de me estar sempre a justificar quando me fazem essa pergunta, porque é que eu sou parecido, porque é que é igual, porque é que... Para mim, enquanto músico e como escritor de canções, realmente sinto essa diferença. Uhum. Para as pessoas, umas sentirão que haverá uma diferença, outras sentirão que não haverá assim uma tão grande diferença, mas no fim, quer dizer, eu acho que o importante é que hajam canções e que as pessoas gostem das canções. Claro, né? Claro. E que assim sintam como suas também, não é? Portanto, sim, resolvam, também é verdade. É verdade. É esse propósito, vamos aqui buscar um tema, eu já fiz várias audições do álbum, de que aliás gosto particularmente. Daí, muito obrigado. Está a jogar em casa neste momento. E vou buscar aquela canção. Uhum. É um tema que cada vez que eu ouvia me recordava outra coisa. E depois de muito ouvir, lembrei-me de um tema que é o Quem Me Leva aos Meus Fantasmas, do Pedro Brunhosa. Uhum. Que não tem nada a ver, depois, mas de algum modo a intuação faz-me lembrar isso. E isto leva-me a perguntar-lhe, o que é que o Miguel Gameiro ouve? Olha, eu ouço um bocado de tudo. Portanto, foi o facto de me comparar ao Pedro, só me está a elogiar, portanto, o Pedro realmente é um grande poeta, é um grande escritor de canções, e se nós termos influências que sejam influências de grandes autores portugueses. Aquela canção é, por acaso, das canções que eu mais gosto neste álbum, talvez por ser uma canção muito, muito despida, passa o termo, só realmente ao piano e voz, que é uma coisa que eu no Polo Norte, que me lembro, nunca fiz. Portanto, nunca escrevi nenhuma canção que fosse só gravada ao piano e voz. Mas, quer dizer, eu em termos daquilo que ouço muita coisa, ouço muita música portuguesa, ouço de tudo um pouco. Não vou propriamente do fado ao punk e ao metal, como às vezes ouço, dizer, mas ouço muita coisa e muita coisa que se vai fazendo, coisas novas, ouço tudo um pouco. Tarde e a cidade parece dormir. E eu quero ficar acordado. Perguntas-me o porquê de me estar a rir. Tenho o segredo mais bem guardado. E num abraço apertado cantamos aquela canção. Entre a prece e desejo, secreta paixão, rodamos entre quatro paredes. Com a força de um beijo tiras-me o chão, corpo seco que mata a sede. E rimos como crianças, talvez já nem haja amanhã. Como a força do mar num porto qualquer, és a calma de um rio nessa pele de mulher. Como chama que arde e se apaga a seguir, és passado, és presente, és futuro que há de vir. Como o ar que me falta e se aperta no peito, és a palavra certa no poema perfeito. Como brisa que vem numa tarde de verão, és a voz no silêncio. És aquela canção. És aquela canção. Como a força do mar num porto qualquer, és a calma de um rio nessa pele de mulher. Como chama que arde e se apaga a seguir, és passado, és presente, és futuro que há de vir. Como o ar que me falta e se aperta no peito, és a palavra certa no poema perfeito. Como brisa que vem numa tarde de verão, és a voz no silêncio. És aquela canção. És aquela canção. O Miguel já é repetente aqui nas nossas entrevistas, mas aqui há uma fase dos desafios que enquanto Miguel a solo nunca passou. Portanto, vamos aqui aos nossos três desafios. Uhum. Imagino que venham o hospital fazer um concerto. Aliás, já teve a vossa oportunidade, se bem se recorda, já há alguns anos, que esteve aqui no Parque do Mandarilho, numa altura com os Delfins. Portanto, uhum, mesmo na gênese quase de Polo Norte. Imagino que venham fazer um concerto com este porto ao lado e que dizem assim: Miguel, pode trazer consigo duas bandas, dois autores nacionais. Quem é que gostaria de trazer hoje em dia? Hoje em dia, olha, um deles poderia ser o Pedro Brunhosa. Vamos fazer o que ainda não foi feito. E o outro, deixa-me ver, isso é uma escolha difícil, sabe? Estamos com dúvidas, mas é que se chamamos a comigo. Exato, é uma escolha complicada, há tantos grupos, ninguém foi, há tantos os quatro. Muito bem, já foram ambos os nossos entrevistados também. Exato, dois artistas do Norte, dois bandas do Norte. Então agora temos um desafio, o segundo, e ainda não é o mais difícil. Mas o segundo é este, vem uma banda da cena internacional e diz assim: Miguel Galmeiro, gostaríamos muito que fizesse a nossa primeira parte. De quem gostaria muito de fazer uma primeira parte? Eu adoraria fazer uma primeira parte de YouTube, isso era. Não, e este, há bem pouco tempo estiveram aqui bem perto, aqui em Coimbra, não é? Exato, e eu estive lá também, foi um concerto fenomenal. Mas não sei, quer dizer, talvez os Skin, gosto muito dos Skin. Gosto muito dos Muse também, Placebo, Interpol, há muita coisa. Eu vou dizer que a última vez que lhe fiz essa pergunta é quando a falarmos do Polo Norte, foi Muse que escolheu. Portanto, pois é, portanto mantém-se na vez. Está, há aqui está uma muito, linha de coerência. É muito coerente das suas escolhas. Porque eles também vão fazendo bons álbuns, não é? Portanto, não me fizeram mudar de ideias. Vamos agora ao terceiro e último, e mais complicado, ao que parece. Vai haver um disco de tributo a uma banda, a um autor nacional. E diz assim: Miguel, gostaria muito que participasse desse tributo, fazendo uma versão de um tema. De quem é que escolheria para tributo e, já agora, que tema? É difícil, mas eu acho que, ao mesmo tempo, a resposta está muito facilitada por ser um dos maiores marcos e nomes da música portuguesa, né, que é o Rio Veloso, isso, uhum, sem dúvida. E uma das canções que eu mais me recordo e que me traz em muitas memórias é a Paixão. A Paixão, segundo o Nicolau do Liceu, né? segundo Nicolau da Viola, né? Mingos e Samurais. Exatamente, um grande álbum do Rui. Uhum. Muito bem, estamos aqui. Afinal, não foi tão difícil quanto isso. Foi nesse dia que percebi nada mais por nós havia. A minha paixão por ti era um lume que não tinha mais lenha por onde arder. Mesmo sabendo que não gostavas, empunhei meu anel de rubi para te levar ao concerto que havia no Rivoli. Há pouco falávamos da mostra e dos temas estarem nas novelas, e isso leva-me a perguntar-lhe: para si, qual é a melhor montra da música em português hoje em dia? A melhor montra da música continua a ser a rádio, não é? Especialmente as rádios locais, não é? Que continuam ainda a fazer um trabalho muito digno e de grande valor com a música portuguesa, não é? Nós tivemos aí um período a nível de rádios nacionais muito difícil, né? passavam muito pouca música portuguesa. Hoje as coisas estão diferentes e, felizmente para nós, estão diferentes, mas a verdade é que o apoio a nível local e das rádios locais sempre foi muito grande, e eu recordo-me perfeitamente porque no primeiro álbum do grupo nós fizemos uma espécie de tour pelas rádios locais e sempre gostámos muito, né, pelas rádios locais, e sentíamos a força que as rádios nos davam. Portanto, eu acho que a montra da música é sempre a rádio, é o primeiro de todos. Depois, a televisão, obviamente, tem a sua importância. Infelizmente, há muito poucos programas de televisão, quase nenhum, de música propriamente dita, não é? Há muitos programas que andam ali à volta da música, é concursos e vozes e isto e aquilo, mas programas de música a sério, aliás, acho que nem há nenhum. Há um top, há um programa de top, pouco mais, de resto poderia haver muitos mais programas. Depois, a casa das novelas, é muito importante também o facto de as músicas passarem nas novelas, não é? Porque as novelas têm muita audiência e é uma forma de chegar às pessoas, quer dizer, o objetivo aqui é realmente fazer chegar a música às pessoas, seja em que formato for, isso não vejo nenhum problema nisso, muito pelo contrário. E isso traz-nos ao tema, o segundo single, o teu nome. Exatamente, que está na nova novela da SIC e a passar com bastante frequência, ainda bem. Portanto, brevemente, o single está agora a ser produzido, portanto, e brevemente estará também em todas as rádios e a passar em todas as rádios. Só para afastar esta tristeza, para iluminar meu coração, falta-me bem mais, tenho certeza, do que este piano e uma canção. Falta-me soltar na noite acesa o nome que no peito me sufoca e queima a minha boca. Falta-me soltá-lo aos quatro ventos, para depois segui-lo para onde for, ou então dizê-lo assim baixinho, embalando com carinho o teu nome, meu amor. Ele é poesia, corre pelo peito como um rio, devolve aos meus olhos alegria, deixa no meu corpo um arrepio, porque todo ele é melodia. Porque todo ele é perfeição, é na luz escuridão. Falta-me dizê-lo lentamente, falta soletrá-lo devagar, ou então bebê-lo como um vinho, dá força para o caminho, para quando a força faltar. Falta-me soltá-lo aos quatro ventos, para depois segui-lo para onde for, ou então dizê-lo assim baixinho, embalando com carinho teu nome, meu amor. Falta-me soltá-lo aos quatro ventos, para depois seguir-lo para onde for, ou então dizê-lo assim baixinho, embalando com carinho o teu nome. Meu amor, meu amor. Falámos do vídeo, o Dá-me um Abraço tinha um excelente vídeo, aguardamos por este, e isso é a razão pela qual tínhamos este problema, que é em canal aberto, como há pouco estamos a falar, e quando revira canal aberto, falam nos quatro canais que qualquer pessoa pode ter em casa, tendo uma antena, não há sítio para passar, ou seja, resta-lhe a internet para ser visionado. Sim, infelizmente isso é outro problema, não é? Porque os vídeos são caros. Hoje em dia já vai havendo novos talentos e pessoas que se têm formado e com muita qualidade. Portanto, a oferta também vai sendo maior, porque aqui há uns anos os vídeos eram muito, muito caros. E depois acabam por passar apenas nos nossos sites, né? No YouTube e pouco mais, não é? Que é pena também, porque devia haver, lá está, devia ser um programa de televisão que passasse os novos vídeos que vão sendo gravados das bandas que têm alguns novos. E isso também ajudaria um pouco, não é? Deixa de ficar, não vou falar. Para que falar se já sabemos que o nosso lugar por este andar há muito já nós o perdemos. Deixa de ficar, podes ficar, que eu vou seguir o meu caminho. Podes falar, só por falar, que desta vez sigo sozinho. Se alguém deixa-te ficar. Isto falámos há pouco de um disco como sendo um investimento, não é? É como diziam que os Vozes da Rádio, é um cartão de visita, não é? que o autor tem para Este Sou Eu em 2010, Miguel Gameiro, não é? Sim, cada vez mais o álbum é um cartão de visita, não é? É uma forma de nós mostrarmos o nosso trabalho e dizermos às pessoas o que é que estamos a fazer e mostrar-lhes as nossas canções. Isso sem dúvida nenhuma, que depois potenciará então os concertos e as turnés que vamos fazendo pelo país. Mas um álbum de canções é realmente aquilo que temos a dizer em determinado momento. Eu até costumo dizer que vou deixar de gravar álbuns quando sentir que não tenho nada para dizer. Uhum. E aí não vale a pena fazer nada, não é? Música. agora para variar, tu só me vais ouvir cantar. Agora para ser diferente, só me vais ver muito contente. Agora para variar, eu vou parar de me queixar, chorar e andar doente. Bola para a frente. Seja que não haja quem me veja deprimido e mal com a vida, hoje é outro e não a mim. Hoje vou jogar ao toque e foge com a tristeza mal sofrida. Vou estar bem só porque sim. E agora é que vai ser, de mim só levas o melhor. E eu passo, queres ver, do dó menor para o sol maior. É que hoje, sem eu saber, quando acordei estava diferente e a querer fazer as pazes com toda a gente. Seja que não haja quem me veja deprimido e mal com a vida, hoje é outro e não. Jogar ao toque e foge com a tristeza mal sofrida. Vou estar bem só porque sim. Seja que não haja quem me veja deprimido e mal com a vida, hoje é outro e não a mim. Hoje vou jogar quem foge com a tristeza mal sofrida, vou estar bem só porque sim. A gravação do disco está associado à iPlay. Se não houvesse uma editora a apoiá-lo, teríamos uma edição de autor? Ah, isso seguramente. Quer dizer, aliás, eu acho que o caminho vai passar cada vez mais por isso, porque, como se sabe, a indústria discográfica atravessa um período muito difícil, não é? Portanto, os discos são feitos downloads através da internet, portanto os discos, as pessoas não compram discos e isso torna-se complicado para as editoras, para os artistas também em si, e portanto eu acho que o futuro passará em muito pelo próprio autor fazer as suas edições, isso não tenho grandes dúvidas. A esse propósito, recordamos aqui a entrevista que tivemos com Miguel Maier, do Seda e da Dona Maria. E ele usou aqui uma figura que eu gosto de repetir e achei muita piada na altura, que quando ia com o cão ao veterinário e se via uma pulga no cão, diziam que tinha um 10. Isso quer dizer que um disco, quando é vendido, há 10 cópias no mercado. Ah, isso sem dúvida nenhuma, também concordo inteiramente. Quer dizer, nós antigamente tínhamos o disco de ouro na fasquia dos 20 mil, hoje temos o disco de ouro na fasquia dos 10 mil, se calhar qualquer dia temos nos 5 mil. Portanto, realmente, quando vendemos 5 mil, provavelmente teremos vendido 15. Uhum. Não tenho a mínima dúvida disso, porque, mais ou mais, quando as canções são conhecidas e se abre a internet e se vê as nossas canções e o nosso trabalho a circular, assim, gratuitamente, para todo lado, por um lado, sentimos que há uma grande força na divulgação do nosso trabalho, não é? Uhum. E a internet vai potenciar isso mesmo. Nós hoje em dia estamos no mundo inteiro a promover o nosso trabalho. Mas, por outro lado, também há um sentimento de, assim que lançamos e editamos a canção, aí é que deixou mesmo de ser nossa a todos os níveis, não é? Percebemos aquela questão que o sucesso, e digo sucesso entre aspas, deixa de ser possível de medir pela venda dos discos. Sim, claro. Tinha tudo para ser uma história especial. Tinha até dois bons atores no papel principal. Tinha o cenário perfeito, o bom e o vilão. E alguém já tinha feito estava cheia e até havia gente a mais. Foi a mais falada estreia nas revistas sociais. Tinha tudo para ser uma história especial, mas quem ficou para ver não gostou do final. Afinal, não é bem o que se diz. Qual é o seu melhor elemento? É quando está em estúdio ou em palco? São diferentes. Mas eu gosto muito de palco, porque gosto de pessoas e gosto de estar junto das pessoas e gosto... Continuo a ficar também surpreendido quando ouço as pessoas a cantarem as minhas canções, e é dos melhores momentos, é quando quase não tenho que cantar e ouço a malta a cantar as minhas músicas. Isso, o palco para mim é tudo. Agora, a experiência de estúdio também é muito interessante, não é? Porque é um período e uma altura de construção, não é? Peça a peça, uma espécie de puzzle, e em que estamos ansiosos para mostrar às pessoas aquilo que andamos a fazer, não é? O nosso novo trabalho. São experiências diferentes. A ida para estúdio, no seu caso, é precedida de um trabalho aturado, porque música e letra, com exceção de um tema ou dois de Pedro Malaquias que tem letra, é tudo criado por si. Isso faz que, desde o início da ideia, quando provavelmente estará em casa à guitarra ou ao piano a compor, até ao produto final, as coisas vão sendo muito desvirtuadas, ou melhor, muito mudadas. Sim, elas desvirtuadas não é bem o termo, mas sim, mais mudadas. Até... Sim, isso acontece muito. Quer dizer, quando eu componho uma canção e escrevo, não é? O que acontece é que, consoante, eu vou introduzindo novos elementos, ou novos instrumentos, ou vou deixando amadurecer, ela vai crescendo. Portanto, o momento em que se faz uma canção não é o momento final, isso sem dúvida. Portanto, que às vezes tenho maquetes em que as canções aparecem de uma maneira e quando chega a estúdio já estão de uma outra forma completamente diferente. Portanto, mais que eu nem gosto muito de mostrar as maquetes originais a ninguém, porque depois, mas eu gostava muito mais do que o que gostei. Agora já não é a mesma coisa, está diferente. Né? Porque as canções depois crescem, não é? E depois ainda falta o palco. Porque depois, curiosamente, também quando estamos em palco, elas também continuam a crescer. Portanto, vamos sempre introduzindo alguma coisa nova, um arranjo novo, uma guitarra nova, um piano. Mas acho que é isso, é esse processo que não é estático, não é? Numa canção que torna a música interessante, que torna a música num desafio, não é? Este disco tem cá fora 6 meses. Já está naquela fase que diz, se fosse agora, teria feito aquilo ali diferente. E sempre. É derivado dessa situação que lhe digo, de ir avançando, não é? E de ir tentando coisas novas, mas também, quer dizer, é um bocado como um pintor, não é? Quase aquela sensação de que nunca tenho o meu quadro terminado, não é? Uhum. Quando é que se termina um quadro? Não é? E é preciso sempre fazer alguma coisa, agora fazer isto desta forma. Portanto, eu acho que as coisas nunca estão terminadas. E ainda bem que ele vai para a prensa, senão estávamos sempre a mudá-lo, não é? Exatamente. Aliás, foi o Pedro Brunhosa aqui também esta figura, que era da pessoa que ia escrever num livro e estava, depois perdia muito tempo a retificá-lo. E o editor disse-lhe, olha, faz outro, não é? Pois, exatamente, exatamente. Quero sentir o teu corpo, peso morto sobre mim. Quero subir contigo ao colo até ao cume, até ao fim. Quero-te assim em abandono, nesse teu sono, nesse teu leito de luz. Quero o meu corpo cansado, crucificado nos teus braços em cruz. Quero assumir os teus erros, os teus medos, teus pavores. Quero-te assim, sem defesas nem certezas e nem favores. Quero-te assim em abandono, nesse teu sono, nesse teu leito de luz. Quero o meu corpo cansado, crucificado nos teus braços em cruz. Pedro Malaquias tem aqui duas letras. Quando é que consegue ter mais valias nessas participações? São coisas que lhe aparecem avulsas ou precisamente vai à procura de alguém que lhe dê um produto para criar uma música nova? Eu acho que as participações trazem sempre algo novo, não é? São sempre uma mais-valia para um disco, não é? Isso, e o facto de termos que colaborar com gente com valor, com trabalho provado e comprovado, é sempre muito importante, sem dúvida. Mas também são coisas que têm que surgir naturalmente, espontaneamente. Uhum. Não são muito premeditadas, não é? Não, não, não. Há um trabalho que se acompanha, não é? No caso do Malaquias, no caso do AC, mas as coisas também têm que fazer sentido, não é? Olhando para a ficha técnica, está na altura de apresentar os virtuosos que trouxe para este Porto ao Lado. Sim, sim. Portanto, na bateria foi o Emanuel Ramalho, que já trabalhou com inúmeros artistas em Portugal, inúmeros músicos. Nos teclados é o Paulo Borges, que também é o produtor deste meu álbum. No baixo é o Miguel Magic e na guitarra elétrica do Almeida. Uhum. Depois temos ainda as Patrícias nos coros, não é? Sim, as Patrícias. Uhum. E também o Marco. O Marco também está com o Pedro Brunhosa, uhum, neste momento a tocar com o Pedro. Uhum. Gravou o álbum do Pedro também. Exatamente. E depois temos aqui na produção o Paulo Borges, não é? Uhum. E acompanha-me ao vivo também, acompanha-me na minha tour. E estes músicos vão repetir-se ao longo desta divulgação ao vivo deste álbum? Sim, têm-me acompanhado, este ano que passou, à exceção do Marco, mas vão estar comigo, e das Patrícias também, não estão ao vivo, mas vão estar comigo para o ano que vem, para a próxima turnê. Tens esse dom tão natural, faço sorrir uma pedra, e alguém sorria. Tens esse dom tão especial, e assim resolves a guerra, e alguém sorria. Ei, ei, o mundo a perder-se por aí. Olhar para ti, tens esse dom tão natural de atravessar o deserto com um sorriso. Tens esse dom tão especial, todos te querem por perto. Por um sorriso. Que tem em preparação um novo disco, a solo. São coisas que ficaram na gaveta quando da realização da Porta ao Lado? Sim, sim, são temas que não, bom, na altura não dava, já eram muitas canções, e que quero gravar, com outras que estou a compor neste momento e a preparar. É uma pessoa em que as músicas são partos fáceis? Ou alguns são arrancados a ferro? A maior parte delas são arrancadas a ferro. Se calhar do álbum tem dois partes fáceis. Um deles, o Abraço. E curiosamente são as canções que nos surpreendem mais, não é? Mas normalmente são sempre partes mais difíceis, mais demoradas. O conceito da Porta ao Lado foi bem explorado na parte de design do disco, não é? Satisfeito também com essa área? Sim, sim, muito satisfeito. Portanto, foi uma ideia que começou logo desde o início a ser preparada para que fizesse sentido, não é? Nesta ideia da porta. Portanto, tudo, quer o vídeo, quer a capa, o nome do álbum, portanto, tudo teria que fazer sentido e ter um encadeamento próprio, não é? Que no final depois resultasse numa ideia coerente, não é? As pessoas que o forem ver ao vivo, o que é que podem esperar em termos deste A Porta ao Lado? Assim, as pessoas que já me conhecem de Polo Norte podem esperar o mesmo de sempre, não é? Que é um concerto de canções e de entrega total, não é? como tem sido ao longo destes já 18 anos. Obviamente depois também vão ter a oportunidade de conhecer as canções da Porta ao Lado e esta faceta nova, agora à sol. Vou lembrar-me desta noite, desta noite que nos fez falámos sem nos falar. E quando falámos, dissemos tudo de uma vez. A música está alta como nós, e o tempo a nosso favor. Não percebemos nada daquilo que dizemos, mas assim talvez seja melhor. Deixa-te levar, deixa-te levar. E leva-me contigo, leva-me contigo, leva-me contigo. Cheiramos a fumo e a noite, meio despidos pelo chão. E naquele momento sentimos-nos livres, sentimos-nos vivos. E a seguir ninguém quer falar, jogamos a palavra à sorte. E depois ninguém diz nada, é melhor não dizer nada. Que não se diz é muito mais forte. E deixa-te levar, deixa-te levar. E leva-me contigo, leva-me contigo, leva-me. Os ouvintes da Boa Nova têm a oportunidade de andar esta semana a conhecer praticamente o álbum todo e aqui nesta entrevista. A expectativa, claro, disse há pouco que não tinha, não é? Mas acha que este disco ainda está a crescer? Ou seja, a divulgação de vários temas aos poucos faz com que se prolongue no tempo uma coisa que de outra maneira seria efêmera? Sim, sim, sem dúvida. Portanto, eu para este álbum estou neste momento a lançar o teu nome, mas conto ainda lançar mais dois, três singles, porque acho que são canções que têm muita força e têm muito espaço. Uma delas é aquela canção que falávamos há pouco. Depois tenho outra canção que se chama Não Percas Nunca Mais. Era essa que eu ia propor, portanto. Exato, estamos em sintonia completa. Uhum. E haverá outro, Só Porque Sim, que é uma das canções que conta com o Pedro Malaquias também. Portanto, há uma série de canções que eu gostava de lançar para a rádio, e acho que elas têm espaço para isso. Portanto, acho que um álbum não se pode fingir e não se deve fingir a uma canção. Eu também não gosto de ir a uma loja comprar um álbum e ouvir uma canção e pronto, e ficar-me por aí, não é? Gosto de ser surpreendido, não é? Na sua totalidade. E é o som desse Não Me Percas Nunca Mais que agradecemos a disponibilidade que teve para uma vez mais falarmos, ficando claro. Obrigado, o pedido para que na próxima vai ser aqui em estúdio, até porque teremos muito gosto em recebê-lo cá e gravar consigo alguma coisa em acústico. Terei todo o gosto, sim senhor, e muito obrigado pelo vosso convite, foi um prazer estar à conversa convosco. Obrigado nós, obrigado. Obrigado. Parei quando me disseste um dia, com o olhar de quem partia, a gente vê-se por aí. Pensei pior não haveria, prisioneiro desse dia. e de alguém que não esqueci. E acordei de uma noite mal dormida, de quem está de mal com a vida. Como foi que te perdi? Fiquei entre um beijo que faltava e a saudade que apertava nesses dias que eram meus. Andei sobre um chão que já queimava de tantas voltas que dava, como alguém que se perdeu. E acordei de uma noite mal dormida, de quem está de mal com a vida. O que é que te aconteceu? Do perfeito ao imperfeito, a distância é tão igual. Se às vezes me falta o jeito, estou longe de ser perfeito. Mas não me leves a mal. Andei por essa cidade fora, como alguém que se apavora, como alguém que se apavora. Esperei que a saudade fosse embora, porque um homem quando chora, mais por dentro que por fora, mais por dentro que por fora. E parei, descansei entre dois braços que sabiam os meus passos. É tão bom olhar para ti. Se também tiveste medo, nisso então estamos iguais. Se algum dia me perdeste, sei que nunca me esqueceste. Se também tiveste medo, então estamos iguais. Se algum dia me perdeste, sei que nunca me esqueceste. Não me percas nunca mais.